Salve, salve, coelhada! Hoje eu tô aqui, né, fazendo um cosplay de bonequinho do Decadentes, né? Porque o meu microfone não está exatamente no melhor dos status, tive que apelar para esse aqui. E por falar um pouquinho, né, de um jogador que está há bastante tempo com a América. Ele é ídolo para muita gente. Há quem diga que ele é um dos líderes do nosso elenco atual. Porém, dentro de campo, ele não tem correspondido a todo esse carinho que a torcida tem por ele. Vamos falar de Juninho. Pois bem, Juninho, né, que chegou ao clube em 2016 a pedido do Sid Clay e do Sérgio Vieira, né, o português que estava aqui na época. E bem, desde esse momento, né, entra treinador, sai treinador, o Juninho se mantém com importância no time. Ele até foi um dos poucos que se salvou ali naquela campanha de 2016, né? Não foi exatamente bem, mas comparado com o nível do time, ele até teve um nível um pouco acima da média. Em 2017 já começou a se firmar um pouco mais já com Enerson Moreira. E aí foi ganhando esse prestígio todo com a torcida. Aí, independente do treinador, se mantém e já há algum tempo é o capitão. Pelo menos era até a chegada do Wagner Mancini, já que o Wagner prefere fazer um rodízio de capitães no elenco. Mas muitos dizem, né, que ele é o pulmão do time, que ele é um jogador que corre bastante, que ele ajuda bastante defensivamente, ainda consegue ajudar ofensivamente, mas os números, as estatísticas não são bem assim. Só a título de constatação, nessa temporada, contando a Série A, né, que são os jogos mais fazendo a linha de Rodolfo, né, os jogos com os times um pouco melhores, com o Juninho em campo, e aí uso as estatísticas dos jogos em que ele jogou, foi titular, e os jogos que ele não jogou, os que ele entrou, os minutos que ele esteve em campo. Durante esses minutos em campo, o América fez 2 gols, e o América sofreu 12 gols. Nos minutos em que ele não esteve presente, o América fez 7 gols e tomou apenas 5. Então, com o Juninho no time, o time faz menos gols e sofre mais gols. Exatamente por conta disso. Ele é uma. Vai fazer, ah, mas não é exatamente culpa dele. Realmente tiveram muitos desses gols aí que foram culpas dos zagueiros ou de laterais. Ele efetivamente não entrega muitos gols. Só que ele é de uma posição que auxilia muito a defesa e auxilia muito o ataque. E ele não faz nenhum dos dois com competência, com qualidade. Comparando assim, vamos trazer os números do ano passado. Em toda a Série B, no ano passado, ele teve apenas uma grande chance criada. E aí contam esses passes para finalizações, né? E passes para assistência, finalizações de perigo. Ele teve uma, que foi uma assistência que ele deu em toda a Série B, a hora que ele jogou todos os jogos. Então, isso é muito pouco para quem em tese auxilia o ataque. Se eu pegar a percentual de passes completados dele, na Série B do ano passado, ele teve uma média de 75% de passes completos. E no campo de ataque, essa média cai para 70%. Então, assim, é um jogador que não tem exatamente um primor nos passes. Eu sei, quanto mais à frente você joga, maior o erro de passes. Então, entretanto, o meio-campista bom, ele vai ter ali pelo menos acima de 85%. O Juninho apresenta abaixo de 80%. Isso é muito pouco. E aí você pensa, ah, mas ele auxilia muito na defesa, é o pulmão do time. Não, ele tem uma média de 0,9 desarmes por partida na Série B do ano passado. Isso é muito pouco para o volante. Então ele não auxilia nem na parte defensiva do jogo, nem na parte ofensiva do jogo, com muita qualidade. Esse ano, se for trazer, né, ele chegou a marcar um gol, que ele também marcou, na Série B do ano passado, ele marcou 3. Esse ano ele marcou um gol contra o Bahia e não criou nenhuma chance grande criada, não tem uma assistência ainda. E a média de passes está um pouquinho melhor. Ela está hoje em 78%. Se for contar só no campo do adversário, cai para 75%. Ainda é bem baixo, mas está um pouco melhor do que ano passado. E a média de desarmes dele aumentou para uma média de 2 por jogo. Entretanto, como a Série A são menos jogos, e essas estatísticas de média contam só os jogos que ele foi titular, acaba que aí está jogando um pouco para cima. Eu acho que se for esperar um campeonato com mais jogos, mais N amostral, tanto o número de desarmes dele em média vai cair, quanto também o percentual de passes vai cair, porque não se sustenta, vide as médias de campeonatos anteriores. Ele não é um primor de desarme, ele não é um primor de passes, então ele não consegue auxiliar em nenhum dos dois lados. E qual o maior problema disso? Na Série A, a gente tem elencos mais fortes, né, joga contra times que são melhores, então a gente precisa de um meio-campo que consiga marcar muito bem, o que não é o caso dele, e a gente tem muitas dificuldades de criar chances de gol. Isso melhora quando você tem um passe qualificado, que ele não tem. Para piorar, quando ele joga, o Juninho Valoura joga na posição mais atrás, fica recuado como mais um primeiro volante, porque o Juninho já não faz mais isso. E o Juninho Valoura sim tem um passe qualificado. Ele tem mais qualidade para achar uma enfiada de bola, para colocar o jogador na condição de marcar, do que o Juninho. Ele consegue fazer isso melhor. Só como ele tem jogado mais atrás, acaba que o Juninho aparece mais quando os dois estão em campo. Isso prejudica, porque um time que já tem dificuldade de criar, perde um jogador que poderia estar fazendo isso para marcação, porque um outro não consegue entregar nenhum nem outro. Então fica um pouco difícil. É por isso que eu defendo muito a saída dele, porque ele não agrega, ele não traz nenhum valor, né, não contribui em nada no jogo do América hoje. Nem na questão defensiva, nem na questão ofensiva. Mas aí muitos vão dizer que o Juninho tem uma identificação muito grande, ele é um líder do elenco e tudo. E aí é legal colocar uma coisa em perspectiva, que realmente ele está no América tem muito tempo, desde 2016, já são 5 anos aí de clube, né? É o atleta no elenco profissional que está há mais tempo, né, no profissional da América. Isso é algo de se tirar o chapéu, mas tem que ver o que levou isso a acontecer. Se eu for ver essa... Para quem não se lembra, em 2016 ele tinha contrato só até o fim do ano. De 31 de dezembro de 2016, o contrato dele se encerrou. O América começou a conversar sobre renovação com ele no início de dezembro. Foi arrastando. E aí a gente chegou uma notícia aqui, do dia 4 de janeiro, em que aparentemente o América dá um ultimato para a renovação com o Juninho. Nessa época, vai lembrar que ele foi fazendo aquele docinho, né, para poder renovar, falando que tinha proposta de outros clubes, tinha proposta exterior, e não renovava. E foi adiando. Ou seja, ele queria outra coisa a mais com o América, queria algo maior com o América, que ele possivelmente procurava na época. Só que ele não conseguiu nada. E aí, você tem a notícia aqui de fevereiro, ou seja, mais um mês nessa novela toda, falando da renovação dele. Ou seja, dificultou muito essa primeira renovação com o América. Ele queria outra coisa, ele não bem queria aqui. Só que o América, com toda a insistência, principalmente que o Anderson Moreira gostou bastante dele, né? Então foi quem mais insistiu. Acabou conseguindo com que ele permanecesse, até porque não teve outra proposta. A única proposta que ele tinha foi o América. Ele acabou ficando aqui mesmo. Então é um jogador que só permaneceu no América porque ele não conseguiu encontrar outro clube. E aí depois disso, o tempo foi passando. Essa renovação foi de 2 anos. Depois ele renovou de novo, porque também já a idade já pesa um pouco. E ele hoje é para ele o América é o máximo que ele vai conseguir. Ele é um jogador que para a Série B ali compor elenco tá ok, porque ele não vai ser um craque do time. Mas para a Série A ele é fraco. Ele não consegue entregar o futebol que compete a Série A. Então o América para ele é o time que está no tamanho dele. Então hoje permanecer no América é melhor para o Juninho do que propriamente para o América. Até por isso ele vai acabar se mantendo e ficando nessa meio que de gratidão ali do clube, né? Porque em termos de bola, isso já não se sustenta, ok? A se respeitar a história, ele é aparentemente um cara muito legal, nada contra o Juninho, pessoa. Ele é aparentemente um cara bem bacana, trata o pessoal bem, tempo de funcionários, torcedores e tudo, só que tem que saber misturar, não misturar essas coisas, né? Em termos de jogo, em termos de bola, hoje ele não tem exatamente o nível pro América. E, infelizmente, é o que tem e ainda segue atrapalhando o time titular. Ok? Bem, deixa seu comentário aqui, falando se você concorda ou discorda de mim, se você gosta do Juninho ou não, se você é fã dele, mas acha que o tempo dele já passou. Deixa seu comentário aqui falando mais um pouquinho. E lembre sempre de se inscrever no canal, né? Dá aquele like no vídeo. E ativar as notificações aqui para você receber avisos de novos conteúdos, ok? Muito obrigado pela audiência e falou!